Querida, tu só vais conhecer a rainha no domingo. Estás linda. Sim, pois estou. Mas tu não. Olha, querida, isso pode resultar com os Backstreet Boys, mas não faz o meu género. Muito bem, menina Montana. Antes da sua atuação para neta da rainha no domingo, irá ser apresentada a sua real majestade. Eu vou ver a rainha. Eu vou ver a rainha. Só se não dançar. Bom, no momento, o procedimento será o seguinte. Pé direito atrás do pé esquerdo, joelhos fletidos e com cortesia diz: Olá, sua majestade. Olá, sua majestade. Não, não, não, não, mais em baixo. Olá, sua majestade. Não, tem de ser mais em baixo. Oh, olá, sua majestade. Eu estava a falar da sua pose. Estou? Lá, mãe. Olha, nós agora estamos aqui no ensaio para conhecer a rainha do... Não, não, não, não, não é a rainha do rap. Ei, Simon, quando eu conheci essa rainha, só tive de ensaiar a frase Qual é a tua, minha? Ah, que tal? Bem, não é essa a minha onda. Mãe, eu estou a falar da rainha da Inglaterra. Sim. Eu agora não posso falar, por isso... Eu já lhe... Sim, eu sei que não foi ela que me deu à luz. A mamó é querida, mas quando as coisas não correm como ela quer, consegue ser uma real picuinhas. A neta da rainha quer que escove o seu pônei e que o leve até ao seu quarto. Acredite, menina. Os reais picuinhas são a família real. Gwendolyn, eu vou necessitar do balde e da esponja preferida do pônei. E diz ele que tem problemas. A minha mãe veio de avião, do Tennessee, já está num táxi a caminho de nossa casa. Pai, não stresses. Só deixamos o Jackson sozinho em casa durante uma hora. Que pode correr mal. Temos de ir rápido. Hambúrgueres, pizzas, batatas fritas. Deixe-te sozinho em casa durante uma hora e tu transformas logo a casa no Instituto Internacional dos Restos Alimentares? Tem lá calma, pai. A avó não morde. O quê? Não morde? Jackson, tu estás a falar da minha mãe. E que me lembra sempre desse pormenor. Mas desta vez ela não vai ter nenhuma razão de queixa, não vai? Livra-te desta porcaria. É para já. Ei, ei! Olá, pessoal! O táxi da Mamo acaba de chegar. É hora da Mamo. Apertem os cintos, meninos. Gorjeta, quer gorjeta? Já que não usa desodorizante, ao menos manda arranjar as manivelas das janelas. Bem, ao menos ela está de bom humor. Agora sentem-se os dois aqui e não se esqueçam de que são dois lindos anjinhos que dão sempre ouvidos ao vosso pai. Não podem fingir? O que é que isto faz aqui? Perdi o comando e precisava de mudar os canais. Au! Ei, saca o pão! Está quieto! Au. A lutar por causa de um cacete. Ray Stewart, não dás de comer às tuas crianças? Ainda bem que eu trouxe um saco cheio de doces. Mamó! Olá, mãe. É bom vê-la. Ai, também é bom ver-te, querido filho. Ei, já agora tens um degrau solto lá fora. Se não fosses do meu sangue, processava-te. O que é que achas, mãe? O teu filhote conseguiu comprar uma casa de praia em Malibu. É, Ana, realmente vocês subiram muito na minha consideração. E o teu peso também subiu em flecha. Então, quanto tempo é que tencionas cá ficar? Ai, não te preocupes, querida. Eu só vim cá passar o fim de semana. Podes voltar a tirar a comida da boca dos teus filhos na segunda-feira. Mas isso é fantástico, mamô. Até podes vir connosco conhecer a rainha. Isso vai ser sensacional, querida. Sim, vou poder mostrar-lhe a minha nova canção e depois... Mas o motivo que me fez vir cá foi o facto do Jackson ter chegado à final do grande torneio de voleibol de Los Angeles. Oh, yeah! Ah, já me esqueci. Eu trouxe uma coisa para o meu neto. Oh. Nunca me tinha sentido tão orgulhosa de um neto em toda a minha vida. Já te contei que vou conhecer a rainha? Não fiques preocupada, querida. A tua avó vai poder assistir aos dois eventos. A rainha é durante a manhã e o torneio é só da parte da tarde. Mas pai, é sempre a mesma coisa. Sempre que ela cá vem, trata o Jackson como um anjinho e eu sou invisível. Robbie Ray, larga já isso. Tu queres ficar uma baleia? Sabes que mais, querida? Às vezes ser invisível é uma grande vantagem. Bom, quando estávamos em 64, eu fiz parte da equipa olímpica de voleibol e usei isto para me dar sorte. Oh, mas isto é o máximo! Obrigado, avó. Uau, foste mesmo querida em trazer uma coisa tão especial para o Jackson. Ah, mas tu não estás a pensar que eu me esqueci de ti, pois não, querida? Deixa cá ver. O que é que eu tenho aqui para ti? Bem, eu sei que tu adoras música, por isso trouxe-te os auscultadores do avião. Uau! Nem sei o que dizer. É melhor ir desinfetá-los primeiro. Tirei-os ao velhote que estava ao pé de mim. Até podes fazer uma vela com a cera que aí está. É um dois em um. A tua avó está a ganhar! Bolas, a tua avó é mesmo boa! Tive uma queimbra! Ai, que dores! Jackson, oh, por favor, querido, levanta-te. Se eu paro já com a idade que eu tenho, eu vou acabar por ir para um lar da terceira idade. Tem calma, eu dou-te uma mãozinha. Supera a dor! Vais agradecer por isto. Olá, Miley. Recebi a tua mensagem. Falaste em auscultadores com cera? Estás a brincar. E ainda têm cabelos brancos agarrados. Não consigo compreender, Lily. Eu trato-a sempre tão bem. Eu até lhe elogiei os sapatos ortopédicos. E sabes que mais? Eram mesmo pirosos. Olha, Miley, eu sei que tu achas que ela gosta mais do Jackson. Mas isso não é verdade. É sim. É como se eu não existisse e ele estivesse em cima do pedestal. Não exageres. Então, anda a ver. Assim é que é, meu campeão. Acho que ela nem sequer vai assistir à minha atuação especial para a rainha. E agora, Lily, o que é que eu faço? Eu tive uma ideia. E é tão simples que vais gostar imenso. Conta. Esquece a avó e leva-me a mim. Não. Ela vai comigo. Ela vai nem que eu tenha de lhe pôr uma trela e levá-la à força como se fosse um cão. Tufa passa para Jackson. Jackson, remata aí. Não passa da rede. O que é que foi? Se eu vou relatar os jogos, também preciso de treinar, meu. Para poderes relatar os jogos, vais ter de chegar lá com vida. Jackson recebe a bola do Topher e... Oliver, tu tens aí o som de um caminhão a passar por cima do microfone? Não. Não, isso não tenho. Mas vais ter se continuas assim. Oh, neto, tu estás a ir muito bem, só precisas refletir mais os joelhos. E tu, querido, ou concentras-te como deve ser, ou então eu vou ter de resolver as coisas de uma forma mais drástica. Desculpa lá as minhas falhas, mas é que eu estou um bocadinho nervoso. É perfeitamente natural, mas tu és um steward e os stewards não perdem. Ora, tu queres ganhar, não queres? Quero. É isso mesmo, portanto para de choramingar. Foi dedo que se escapou. Desculpem. Anne, eu vou passar-te a bola. Ora bem, flete os joelhos. assim mesmo que se mata. Quatro. O outro lado, o outro lado, o outro lado de mim. O outro lado, o outro lado, o outro lado de mim. Yeah. Estás fantástica, querida. Por amor de Deus, a mulher já devia ter aparecido há 3 horas. Quem é que ela pensa que é? A rainha da Inglaterra? Não se pode desculpar só com isso. Pois não. Eu tenho o maior jogo da minha vida daqui a 1 hora. Já devia estar a caminho. Não te preocupes, filho. Vai tudo resolver-se. Quando? Já estou a começar a ficar nervoso. Não pode ser. Queres que te dê uma massagem? Não. Eu estou bem. Peço desculpa, mas a rainha atrasou-se nas festas da cidade porque a sua neta resolveu comer um prato de chili, batatas fritas e um gelado. Mas o seu estômago não aguentou e acabou por vomitar. Por amor de Deus, pegue no telemóvel e diga-lhe para se despachar. A minha mãe estava a tentar dizer que nós temos outro compromisso, por isso temos... Não há problema. Eu informo a rainha que vocês a trocaram por uma bela corrida de caminhões Brutamontes. O quê? Acha que nós íamos estar aqui se houvesse uma corrida de caminhões Brutamontes aqui ao pé? Pai! Nós vamos esperar. Duh! Mas isto é um disparate. Não podemos esperar. Oh, Emmett! Vai, mas é ligar imediatamente à sua rainha! Mãe! Anda cá, mãe! Tu não podes puxar as orelhas a quem te apetece! Ela vai insultar a rainha e arruinar a minha atuação só por causa do seu queridinho Jackson. Ela só se preocupa contigo. O quê? Ela nunca quis saber de mim. A nossa família gira toda à tua volta. Mas do que é que estás a falar? Se não é a rainha, é um concerto. Se não é um concerto, são autógrafos. Ao menos admite, por muito que alguma coisa seja importante para mim, está sempre em segundo lugar para a Hannah Montana. Então, Jackson, isso não é verdade. Claro que é verdade. Onde é que tu vais? Vou para o meu jogo de voleibol. Uma coisa que é importante para mim. Diz à rainha por mim, hello. Francamente, Robbie Ray, eu não ia puxar as orelhas. Eu só queria cumprimentá-lo à moda do Tennessee, querido. Da última vez que resolveste cumprimentar alguém à moda do Tennessee, tiveram de aterrar um avião de emergência. Eu só pedi um pacote de amendoins e acharam logo que eu era uma ameaça para a segurança nacional. Onde está o Jackson? Foi para o torneio de voleibol. Imagino que queres ir ter com o teu neto. Se não for eu, quem é que vai? Não estou a ver nenhum de vocês a ir-se embora. Mãe, tu achas que não queríamos estar com ele? Claro que queríamos, mas estamos à espera da rainha e não podemos fazer nada. E mais uma vez, é o Jackson que fica em segundo lugar. Mãe, estás a ser injusta. Não estou nada. Eu sei que vocês o adoram, mas estão tão preocupados até tarde a Hannah Montana que deixam o pobre Jackson Stewart sem apoio familiar. Mamó, tu estás tão ocupada com o Jackson que não me dás nenhum apoio familiar. Oh, Miley, querida. Deixa estar. Não, espera, eu preciso tratar disto. Miley, querida... Desculpa se te fiz pensar que não me preocupava. Mas, na verdade, eu amo-te, minha querida. E estou muito orgulhosa de todos os teus feitos. A sério? Tu nunca me tinhas dito isso. Acho que andei demasiado preocupada a certificar-me de que o Jackson não ficava para trás e esqueci-me de ti. Tu sabes como é que eu me senti, mamó? Talvez invisível. Foi. Deve ser assim que o teu irmão se sente sempre. Achas? Ele nunca disse nada. O que é que queres que ele te diga? Deixa de ser a Hannah Montana. Ele não ia ser um bom irmão se te dissesse isso, não achas? Não, isso é verdade. E eu também não ia ser uma boa irmã se te obrigasse a ficar aqui. Vai, nós encontramos-nos depois. Eu amo-te, minha querida. Deixa a rainha de boca aberta. Depois tens de me contar como é que foi. Obrigado, mãe. É bom ver o teu lado mais doce de vez em quando. Não me agradeças, filhote. E não te aproximes da mesa de sobremesa, senão os teus lados mais doces vão aumentar. Fui uma criança gorda. E ela nunca se esquece disso. Sinto-me tão mal, pai. Vamos perder o jogo do Jackson por minha causa. A culpa não é tua. Não há nada que possas fazer, a não ser que consigas acelerar as coisas. Minhas senhoras e meus senhores, a rainha. Ela, rainha ao lado de um caracol até parece uma chita, não achas? Estás pronta, querida? Vamos acelerar, pai. Dá-me licença, amigo. Agora trato eu disto. Oh, não vem aí coisa boa. levanta o pé, vem curtir. Sempre andar, põe-te a dançar, vou-te ajudar. Um empurrão e o real traseiro, tu vais descansar. A rainha, senhoras e senhores. Ora bem, ataca, Robbie Rei. Tocar, cantar, sempre a festejar. Ya, ya, ya, a cantar. O outro lado, eu vou-vos mostrar. O outro lado, o outro lado, o outro lado de mim. Yeah! Solo de guitarra! Robbie Rei, senhoras e senhores, foram uma audiência fantástica. Finito, tá, até à próxima, adeus. Simon? Será que me escapou alguma coisa? Aqui está o meu futuro campeão. O que estás a fazer? Falta de comparência. O quê? O Toffer ligou-me, está constipado. Isso não serve de desculpa. Durante a qualificação para os Jogos Olímpicos apanhei uma intoxicação. Acabei por vomitar por todo o campo. A outra equipa acabou por escorregar e ganhámos com grande vantagem. Esquece, avó. Ele não vem jogar. Dá para acreditar? Eu estava convencido que ia ganhar. E agora nem sequer vou poder tentar. Oh, mas é claro que tu vais tentar. Eu não vim de propósito do Tennessee só para te ver desistir sem sequer dar luta. Mas eu não tenho parceiro. O problema do parceiro está resolvido. Ai, não. Ah, sim. Minhas senhoras e meus senhores, tivemos uma substituição de última hora. Jackson Stewart vai jogar com uma mulher que nos vai dar música. Ora vejam. A fantástica Mamon Stewart. Ah, estão a gozar, não é? Bem, o meu neto não ia perder por falta de comparência. Agradecia que vocês jogassem com calma. Claro, não problema. Jackson, faz o serviço. E a bola é devolvida. Jackson, passa para Ruth. É! Grande remate! Qual é a ideia? Eu não disse que nós íamos jogar com calma. Ah, bem. Não perde pela demora, avózinha. Tu é que vais. Tu é que vais. Tu é que vais levar uma tareia. Já começou. Anda, vamos nos sentar. Ei, pessoal, qual é a pontuação? Se o Jackson fizer o próximo ponto, eles ganham. Mas que horror, és a Ana Montana. Lily, tu já sabes disso há meses. Alô? Ultrapassa? Não, a Ana Montana está a assistir ao jogo. Oh, não. Era suposto isto ser o grande momento do Jackson. Não podem ver a Ana Montana? Começa a rastejar até às bancadas. É agora. Jackson Stewart vai servir para o ouro. Este é, sem dúvida, o serviço mais importante da vida do jovem Stewart. Se ele falhar este... Se ninguém te ouvir, até és capaz de ter algum futuro. Tem calma, querida. É agora. Tu sabes que és capaz. Relaxa. O público está do teu lado. Estão todos aqui contigo? Não estão todos. Olha melhor. Eu vou salvar a tua irmã. Deixem passar. Saiam da frente. É incrível. Mesmo quando eu ganho, o centro das atenções é Ana Montana. Não é verdade. Hoje tu és o centro, querido. Tu ganhaste E ninguém te pode tirar esse prémio. Ora, dá cá o meu troféu. Estou a brincar contigo. Jackson, eu quero dizer-te uma coisa, mas para isso não quero estar com esta bigodaça. Estou muito orgulhoso de ti. Obrigado. Bem, vou-vos deixar a conversar. Sabem? A avó está sozinha no carro e mais cedo ou mais tarde vai descobrir a embalagem de batatas fritas que escondi debaixo do banco. Parabéns. Obrigado. Olha, desculpa. Eu não queria roubar-te as atenções. Parece que é a especialidade da Ana Montana. Não faz mal. É claro que faz. Não te censurava se me odiasses. Eu não te odeio, Miley. Olha, é claro que eu gostava que às vezes me dessem mais atenção, mas, de um modo geral, eu sinto-me bem como sou. É isso que importa. Então não ficaste triste? Quê? A minha irmã e o meu pai deixaram a rainha de Inglaterra pendurada só para me verem jogar. Achas que eu podia ficar triste? Foi a conversa mais simpática que já tivemos. Pois foi. Mas se contares isto a alguém, digo que é mentira. Mas qual conversa? Assim é que é, irmã. Nem penses nisso! Dá-me um pacote de batatas fritas, mãe! Se tu queres mesmo comer fritas, então vais ter de me apanhar! Sabe, eu sou sempre dura com o Robbie Ray, mas na verdade ele está a sair-se muito bem. Então, está pronta para levar uma tareia? Põe a rolar, minha! Se certa pessoa perder, vai ficar de mau humor. Oh, vá lá, por favor, que ganhe a minha mãe. Aqui, a especialista sou eu! Para mim, perder ou ganhar é sempre...